Olá, meus amigos, a partir de agora, junto com você nesta quarta-feira, hoje é 18 de janeiro de 2017, a primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo, claro, com músicas, com participações diversas, entrevistas e informação sobre o mundo do transporte, informação sobre educação de trânsito, legislação, o que pode, o que não pode. Você pode participar enviando a sua pergunta. Nós encaminharemos aos nossos amigos especialistas que participam e participarão conosco nesse ano 2017 também. Esse ano teremos, em breve, a participação de César Riani, ele que é piloto de teste e também lá do programa Auto Esporte da TV Globo. Assumiu o compromisso de estar esse ano com a gente também, com algumas reflexões importantes, falando aos motoristas, aos passageiros, com as suas dicas e orientações. E o Carlos Rabelo também. Estou esperando aqui as primeiras informações, a primeira mensagem dele que ainda não chegou, desse ano 2017. Ele que é motorista, gestor de frota e instrutor. Conosco também já assumiu o compromisso, Adilson Matos. Esse ano 2017, diz que estará mais perto da gente ainda com a Rádio Ônibus, não é? Alô, Adilson Matos, né? Portas abertas, espaço para você participar quando quiser com as suas dicas e orientações também. O grande amigo e também motorista e instrutor Adilson Matos, direto de Aparecida, participará com a gente. Você pode participar com a gente também mandando sua mensagem de texto, mas eu prefiro o de áudio, onde você vai interagindo com a gente. Só tome cuidado para não se prolongar nas mensagens, porque daí acaba não dando tempo para outros amigos que queiram participar, né? Então é importante que você seja breve, participe, pode participar até mais de uma vez se você quiser, comentar os assuntos, mas não esqueça de deixar também espaço para outros amigos. Estou compartilhando aqui aos poucos as fotos da nossa presença, fixando a bandeira da Rádio Ônibus de forma internacional. A Rádio Ônibus que já está sendo acompanhada há bastante tempo em outros países, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, na Alemanha, na Itália. Temos contatos também de pessoas que acompanham por lá. E aos pouquinhos a gente vai descobrindo com o nosso mapa aqui e com a participação dos próprios ouvintes que vão relatando, né? Às vezes em sua própria língua, às vezes os brasileiros que residem em outros países, que vão descobrindo uma rádio diferente, que resolveu falar daquilo que a gente gosta, né? Essa paixão por ônibus e pelo transporte de passageiros. Então você pode participar com a gente onde quer que você esteja, em várias partes do país. E dessa forma eu estou compartilhando a minha presença na Argentina, junto com o amigo Eduardo Perruchow, de sua esposa, Janina. Eu, a Selene Lack, Eduardo Perruchow e Janina, passeando quatro turistas, porque embora o Eduardo resida e more e seja, eles sejam argentinos, eles não são de Buenos Aires. Então estiveram passeando como eu também, turista, né? Estavam os quatro perdidos por lá. E perdido para lá e para cá, nós chegamos no estádio do Boca. Então vou compartilhar algumas fotos aqui, que vi o estádio, eu esperava muito mais, né? Esperava mais. Eu achava que já era um estádio mais moderno, mas não, né? É um estádio bem tradicional ali. É o time do coração da Janina, não é do Eduardo, que é do River, não é? E também não é do meu, né? Sou de São Paulo. Achei o Morumbi muito mais bonito que o do Boca, mas foi sensacional estar lá. É um time histórico, é um time com uma torcida incrível também. O bairro ali é todo Boca, né? Ao redor ali do estádio só dá Boca, as cores todas do Boca. Eu até coloquei o meu pé lá na calçada da fama dos jogadores, nem lembro de quem, é do Henrique, tal do Henrique lá que foi jogador, não sei quem é esse Henrique, eu sei que é um tal de Henrique lá, que já foi jogador do Boca. E aí meu pé ficou encaixado quase certinho, né, com os pés daquele jogador do Boca lá no, na calçada da fama lá do Boca Juniors da Argentina. Momento bem legal, aos pouquinhos vou compartilhando as fotos e ainda vou editar, tem muito trabalho para fazer com os vídeos que foram feitos da viagem através da JBL Internacional. JBL é uma empresa séria que agora está nesse grande desafio. Ela sempre foi de turismo, mas está agarrando como nunca essa oportunidade e dando mais um passo firme na fé com essa linha rodoviária internacional. Gente, uma linha rodoviária já não é fácil cuidar, manter de linhas rodoviárias. Agora imagina uma linha rodoviária internacional cruzando outro país com legislação diferente, com regras, costumes diferentes. Manter uma empresa, manter o carro em ordem, manter profissionais, porque não é um motorista de São Paulo até Buenos Aires. São vários motoristas que vão se revezando, vão trocando, né? Foram 7 motoristas no total. Sendo que quando chegava no território, quando chegou no território argentino, né? Depois da fronteira ali, aliás, antes, né? Mas após a fronteira e aí até o final dela, são 2 motoristas. Tem um sistema de aduaneira, a aduaneira também que eu não conhecia, vi de perto, momento bem interessante, onde os profissionais da JBL sabem fazer perfeitamente, e é um momento demorado, né, para poder entrar em outro país. Quem vai de carro, de avião também é demorado, de ônibus bastante demorado também. Então precisa ter uma certa praticidade dos profissionais, e os profissionais da JBL são de altíssimo nível, fizeram isso de uma forma que a espera, né, tem que ter uma espera, e a espera aí por conta da Polícia Rodoviária Federal Brasileira e também da polícia lá, a Argentina, né? Que na hora de fazer a apresentação da documentação para poder entrar no outro país. Então os profissionais conseguem agilizar todo esse sistema aí, organizando dentro do ônibus ali mesmo a documentação, as listas, né? Que tem que bater, que tem que conferir tudo certinho. Então um trabalho de altíssimo nível, de ótima qualidade e muito rigoroso, né? Muito detalhado ali, que a JBL faz nesse momento ali da passagem, né, de um país para o outro, de forma incrível, né, exemplar ali, e deixando os passageiros mais confortáveis nesse momento de aduaneira lá. Muito bom, foi bem legal, e você vai poder acompanhar essa minha trajetória, 2 dias de viagem de São Paulo até Buenos Aires, através da JBL Internacional, a bordo de carros lindos, né, carros novos. São ônibus de 4 eixos. Estou falando do Marco Polo Paradiso 1800. Lindo, lindo, lindo. É, vontade de viajar assim de novo. Né? Acabei de chegar, mas já estou louco para viajar de novo, né? Muito bom. Tenho certeza que você vai gostar também dessa matéria especial. E filmagem em lugares diferentes, paisagens diferentes, né? Foi bem interessante. E também conversamos com o proprietário, seu João, que contou um pouco da trajetória da JBL e essa nova empreitada agora com as viagens internacionais. Nosso WhatsApp 16991821468. Para falar através do aplicativo, instalando o aplicativo Rádio Ônibus, Google Play, você pode participar direto do próprio aplicativo. Procura aí que tem uma aba onde você grava a sua mensagem. Não precisa nem ficar pressionando o botão aí. Só clicar uma vez e começa a gravar. Você escuta, se estiver tudo ok, se gostou do jeito que você falou, você clique em enviar. Aí sim chega aqui para o nosso estúdio e a sua mensagem vai para o ar. Moleza, moleza, prático e muito legal para você interagir com a gente. Vamos começar aqui com o poema do ônibus. Eu sei que a nossa programação sempre tem gente nova em todos os momentos, em vários os momentos. Então vamos começar com um momento importante aqui do poema do ônibus, que retrata um pouquinho a nossa paixão por ônibus, esse gosto de viajar de ônibus, de entender um pouco mais de carroceria, de modelo, de gestão de frota, de entender como que é a vida de um motorista, né? Valorizar essa profissão. Tudo isso se resume um pouco nesse poema que você vai ver agora, um poema que foi extraído do calendário da Mercedes-Benz do Brasil. Movido à paixão.

que você gosta de ir, gosta bastante de ir para lá, ou vai sempre de avião, e troque para passagem de ônibus. Você vai ver o conforto, em primeiro lugar, o conforto, o espaço entre as poltronas, que vai chamar a atenção, os modelos novos de ônibus, a compra de passagem, né, que pode ser online também, e tem empresas que já oferecem o serviço de comprar completamente online. É, muitas vezes funciona assim hoje, você compra online, mas tem que ir até o guichê para retirar a passagem, mas já tem empresas que já fazem um serviço totalmente online, você compra online, é gerado um código, você pode utilizar até mesmo com o celular e faz o embarque direto, não precisa se dirigir ao guichê, porque às vezes você vai ao guichê e tem fila, né? Então você fica pensando, mas por que eu comprei online então, né? Às vezes talvez só pelas vantagens das maneiras e facilidade de pagamento. Mas tem empresas já oferecendo serviço, e a tendência é que mais empresas façam isso, onde você compra completamente online e não precisa ir até o guichê, já vai direto para o setor de embarque com seu voucher, né, impresso ou disponibilizado no seu aparelho móvel, né? É muito legal. Então tem muitas vantagens para viajar de ônibus. Um destaque, né, que eu trago aqui, dessa viagem internacional que eu fiz de um ônibus também, até a Argentina, até Buenos Aires, através da JBL Internacional, além do conforto, carros novos, né, motoristas qualificados, a paisagem, né, gente? Eu vi e passei por cidades que eu ia passar, né, o avião iria sobrevoar, mas eu não ia nem ver, né? Mas eu passei por cada lugar bonito, encantador, e aí vai te dando opções das próximas viagens. Você vê cada lugar bonito e vai vendo, olha, eu poderia vir aqui na minha próxima viagem. Eu poderia vir conhecer esse lugar, esse estado, essa cidade. E assim vai. Lindas e lindas paisagens brasileiras e, no meu caso, brasileira e argentina também, nessa viagem internacional. Então, quando você puder trocar, faça essa opção pelo ônibus rodoviário. Se vai fazer uma viagem internacional, já sabe, já vai de JBL Internacional. A nossa recomendação aqui. Se você vai fazer uma viagem no nosso país, também escolha uma empresa aí de nome, empresa rodoviária séria, não vai em empresas clandestinas, vai empresa rodoviária séria. Presta atenção em todo o serviço, desde a compra até o desembarque. E depois você comenta com a gente se você gostou ou não. E pode ser sincero, se teve algo que você não gostou, acha que pode melhorar, acha que o avião ainda ganha nesse outro lado, então conta pra gente aqui, porque a ideia é trazer as informações para os empresários ficarem mais atentos e descobrir onde que tá os erros aí para ajustarem e serem ainda melhores, né? Porque essa disputa aí, essa concorrência avião e ônibus, tem que trazer mais serviços diferenciados e melhorias nesse setor aí também do transporte rodoviário. Então, se você for viajar de ônibus, ainda não esqueça de prestar atenção em cada detalhe. Tudo, desde da parada, do paradouro, né? Como se diz na Argentina também. O que mais? A comunicação dos motoristas com os passageiros, que eu acho fundamental, quebra aquele gelo, né? Então, o motorista que se comunica bem, que fala bem aos passageiros, ele representa a empresa. O dono da empresa não está lá na hora, né, para falar aos seus clientes, aos seus passageiros. Então, depende de quem? Do motorista. Então, o motorista bem treinado, sabendo falar. Não é para fazer discurso nenhum, mas tem que saber falar, atender bem os passageiros. E em algumas situações, viagens internacionais, se souberem dois idiomas, é muito bom. Mas se falar pelo menos um idioma, né, o espanhol ou o inglês, já é sensacional. Claro, além do seu próprio, né? Então, vamos contar só o idioma a mais aí para que ele possa se comunicar com seus passageiros. Já tem motoristas que sabem inglês, espanhol, isso é muito bom. Então, você vai vendo como a função de motorista hoje vai estar mudando, né? Não basta só saber dirigir. Antigamente era saber dirigir, pronto, acabou. Passou as marchas e tudo mais, não é? Só que hoje nem marcha você passa no veículo. O ônibus é automático. Né, a recomendação da empresa, algumas, é que você utiliza o sistema automático, então ele vai mudando de marcha sozinho, desde a marcha lenta até, né, tudo que precisar em velocidade, ele vai fazendo tudo sozinho. Então, a preocupação hoje do motorista não é só saber dirigir esses novos ônibus, mas saber lidar com a pessoa, com o público, né, que são os clientes. Ele representa a empresa. Então, é um funcionário feliz, né, um motorista feliz com a empresa, satisfeito, que possa representar essa empresa é muito importante. Então essa comunicação empresário e motorista é importante, e a comunicação motorista e passageiro também. Então preste atenção nesse serviço todo, para que você depois possa nos contar se foi exatamente assim como você ouviu eu falando aqui, fazendo a propaganda para você viajar mais de ônibus. Viaje e depois conta pra gente. Ônibus, Rádio Ônibus. Além de falar de ônibus aqui, dos serviços também, nós vamos com as informações, as principais notícias do Brasil, do mundo. Falaremos agora sobre a farmácia popular. Tem novas regras, né? Nas compras dos medicamentos aí, preste atenção nessas novas regras agora. A partir de agora, pacientes que usam o programa Farmácia Popular terão de se adequar a novas regras para comprar medicamentos mais baratos. O Ministério da Saúde implementou mudanças e, entre as alterações, está a fixação de idade mínima para a venda de remédios por doença. Por exemplo, só serão vendidos medicamentos para colesterol alto se o paciente tiver 35 anos ou mais. No caso de osteoporose, apenas usuários com 40 anos ou mais poderão comprar o composto pela farmácia popular. Já para quem tem mal de Parkinson, a idade mínima é de 50 anos. Para hipertensão, é preciso ter 20 anos ou mais. E para comprar contraceptivos, o paciente deve ter entre 10 e 60 anos. Segundo o Ministério, as mudanças foram adotadas após uma força-tarefa identificar fraudes na venda de remédios pelo programa. 40% das auditorias realizadas apontaram irregularidades na compra de medicamentos por pessoas abaixo das faixa etárias determinadas. De Brasília, Daniele Soares. Radioônibus.com.br. 24 horas no ar e no canal do YouTube também. Em breve tem os vídeos da viagem que eu fiz para a Argentina e também outras matérias que nós gravamos. Ainda tem matéria para ser publicada que foi gravada em São Caetano do Sul. E tem uma entrevista muito legal com um jovem empresário que ele desenvolveu uma térmica muito legal. Ele aperfeiçoou, na verdade, essa térmica, né? Ela já existia, mas ele aperfeiçoou, deixou ainda melhor, mais prática para ser utilizada. Essa térmica é uma térmica que você pode levar no carro, né? Pode levar em sua viagem aí. A prática térmica que ele fez, né? Que ele aperfeiçoou, né? Você vai gostar dessa matéria porque nós vamos mostrar como essa térmica, para quem viaja com os filhos ainda, é um momento bem legal, porque às vezes precisa levar um lanchinho, né? Precisa levar uma água e precisa manter refrigerado ali. Então tem uma térmica que você coloca no banco, nas costas do banco ali, do passageiro ou do motorista. Então fica de frente pro passageiro. E aí é fácil acesso, dá para levar um lanchinho, né? Uma bebida, uma água, né? Para os passageiros ali. E também eu penso que é uma ótima opção para quem utiliza o serviço aí de carros executivos e o Uber agora, né? Que pode disponibilizar essa térmica ali de fácil acesso para os próprios passageiros poderem desfrutar ali, né? De uma água, né? Talvez um lanche, eu não sei, de um refresco, algo que possa sair nessa térmica. E esse jovem empresário, ele atualizou essa ideia, está muito legal, e você vai conhecer em breve nessa reportagem que ainda iremos publicar. Então tem muita coisa para ser publicada, além, claro, da viagem internacional. Você pode participar com a gente através do WhatsApp 16991821468. Já aqui tem mais notícias chegando dos amigos repórteres. Deixa eu mandar um alô aqui para o pessoal de Navegantes, Santa Catarina, ligados com a gente. Alô, pessoal de Navegantes, sejam bem-vindos. Um alô aqui também para Jundiaí, interior paulista, acompanhando também a programação da Rádio Ônibus. Vamos agora com as informações do Adamo Bazani, as principais notícias com muita credibilidade, direto do Diário do Transporte. Agora, alô Adamo Bazani, com as informações sobre as tarifas de ônibus, a justiça mandou voltar atrás, e eu fico prestando atenção só no empenho dos governantes em querer aumentar as coisas, né? Aumentar a tarifa. Mas eu não vejo essa força, esse interesse, esse empenho para melhorar o serviço, melhorar a qualidade. A gente está falando aqui em deixar o carro em casa para ir de ônibus e para o trabalho também, só que só é possível fazer isso se você vai até o ponto de ônibus e sabe o horário que ele vai passar exatamente. Se não tem frustrações no ônibus, né? Porque a pessoa precisa chegar bem vestida no trabalho. Dependendo do horário, gente, e dias de chuva, então, o ônibus sai completamente abarrotado. Por mais confortável que seja o ônibus, o ar-condicionado, novos ônibus, você nem sente o conforto porque você vai espremido dentro dos ônibus, né? Então alguma coisa precisa ser feita, né, na área do transporte. E o transporte não é só ônibus, né? Transportar pessoas em cidades grandes tem que ter um conjunto de situações. BRT, realmente sistemas de BRT que funcionem, que sejam realmente exclusivos para ônibus, né? Trólebus, precisam ter muito mais trólebus e modernos, né? Como tem em várias cidades também. Trem, não temos um transporte de trem eficiente. Metrô, então, nem se fala, está faltando muito. Então tem uma série de fatores aí, precisam ser vistos aí para o transporte melhorar, para poder realmente deixarmos em casa o carro e ir trabalhar de ônibus. Por exemplo, dia de chuva agora é complicado, você vai ficar num ponto de ônibus lá, tem lugar, tem cidade que nem abrigo tem, né? São Paulo já tem vários, tomara que tenhamos mais ainda, abrigos de verdade, né, que possa não só ser um totem de publicidade, mas que possa realmente abrigar da chuva, do sol, do vento, né. Isso eu ainda estou para ver, né? não é do jeito que eu acho que deveria ser. Mas tem lugares como a minha cidade, por exemplo, de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, onde eu conheço, onde simplesmente não tem nem o mastro lá com identificação de onde é o ponto. Simplesmente o passageiro tem que adivinhar onde que o motorista tem que parar para ele. E o motorista tem que adivinhar onde ele tem que parar também, né? Ainda mais os novos sofrem com isso. Então é difícil ficar aceitando aumento de tarifa quando não tem ainda uma melhoria de serviço, né? O pouco que foi feito, eles estão achando que fizeram muito. Na minha opinião, falta muito mais. Está tudo muito caro. Então, querer aumentar a passagem é brincadeira, né? Então, o Adamo traz informações referente a isso, que a justiça mandou voltar atrás. Vamos ver até quando isso vai ficar assim, porque eles estão lutando, brigando, né, para que consigam, né, de direito lá o aumento da passagem. E quem paga, na final das contas, somos sempre a gente, né, que paga essa história toda aí. De passagem, um que não quer aumentar, outros que querem aumentar muito. Bom, vamos lá, vamos ouvir o Adamo Bazzani, que traz com credibilidade as informações. Olá, Henrique, ouvintes da Rádio Ônibus, sem parar nessas férias para muita gente aqui no Diário do Transporte, não teve folga não, por causa justamente aí da questão das tarifas complicadas, não apenas em São Paulo e na região metropolitana, mas também em diversas partes do país. Bom, na capital paulista, por 3 derrotas consecutivas do governo Geraldo Alckmin, todas as tarifas que sofreram aumentos tiveram os reajustes cancelados, suspensos pela justiça. Isso vale para as integrações temporais das modalidades do bilhete único e também a integração entre ônibus da SP Trans e sistema de trilhos. Para se ter uma ideia, para manter o congelamento em R$ 3,80, anunciado por Dória nas linhas municipais de São Paulo e seguido por Alckmin nas linhas do metrô e da CPTM, o metrô aumentou em 14,82%, ou seja, mais de 2 vezes mais que a inflação, as tarifas integradas. Isso, claro, houve reclamações, inclusive uma ação da Assembleia Legislativa no estado de São Paulo, que fez com que essa tarifa reajustada fosse derrubada na justiça. A gente está aqui nesse momento em que grava essa participação no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque teve um outro recurso, por enquanto ainda não foi negado pela justiça. A questão é que essa suspensão de reajuste foi prolongado também para linhas da EMTU em todo o estado de São Paulo e o corredor metropolitano ABD, o da Metra, operado com ônibus e trólebus. Além disso, em relação a esse corredor, nós acompanhamos no início deste ano, há uma polêmica muito grande no início de tarifa de integração de R$ 1,00, que antes era a integração gratuita, nos terminais de Diadema, São Mateus e Piraporinha. Inclusive, nós acompanhamos a coletiva, tivemos lá o prefeito de Diadema, Lauro Michels, usou o próprio veículo para tentar barrar a entrada dos ônibus no terminal em protesto aí contra este aumento, uma ação política do prefeito de Diadema, Lauro Michels. Essa decisão da justiça também suspende, pelo menos momentaneamente, até o seu julgamento, essa cobrança que era para iniciar no dia 22 de janeiro. Até lá pode o governo do estado de São Paulo reverter? Pode, no entanto, por enquanto ainda está suspensa também essa cobrança de integração. Mas há problemas em relação ao aumento de tarifas em outros lugares. Por exemplo, agora no Diário do Transporte, nós publicamos que as tarifas de ônibus e metrô no Distrito Federal caem já nesta quarta-feira, dia 18. Foi uma determinação da Assembleia Legislativa. O governo federal, do Distrito Federal, aliás, também recorre, dizendo aí na sua ADIM, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, que o legislativo não pode legislar sobre tarifas, o que seria uma incumbência do Poder Executivo. De toda forma, ele tem que seguir essa determinação, tenta também na justiça derrubar, mas já nessa quarta-feira voltam aos valores antigos as tarifas do Distrito Federal. Também houve, Henrique, revogações de tarifas em cidades como Guarulhos, na Grande São Paulo, onde a passagem chegou a ser R$ 4,50. Foi suspenso esse aumento, agora foi o aumento de R$ 4,15 a partir do próximo dia 20. Houve revogação também de aumento de tarifa em São Caetano do Sul, para os serviços da VIP, na Grande São Paulo, e para os serviços da Suzantur, em Mauá. Portanto, a questão da tarifa, muito polêmica. Nós aí, quem acompanha o Diário do Transporte, viu que a gente está sempre em cima dessas informações, e aí transmite. Caiu no finalzinho aí, mas ele está sempre transmitindo aqui as informações direto do Diário do Transporte, que para a Rádio Ônibus você pode saber na íntegra também essa e outras informações acessando diariodotransporte.com.br. Obrigado, Adamo Bazani, gentilmente participando conosco da programação, trazendo as informações aqui. Como está na sua cidade o setor de transporte de passageiros aí? Aumento de passagem, aumentou a qualidade também do serviço? Conta para nós, é importante, o empresário precisa aumentar a qualidade também, né? Brigar lá com a prefeitura dos repasses, dos recursos, mas brigar também para oferecer o melhor transporte. Isso é muito importante. 16991821468, WhatsApp para você falar aqui na Rádio Ônibus, deixar sua mensagem, ou diretamente do próprio aplicativo, você consegue fazer isso também, gravando a sua mensagem. Vamos com a primeira música de hoje? Estou com saudade de ouvir música da Mariana Fagundes. Saudade de ouvir aqui, faz um tempo que eu não escuto. Depois nas férias, né? A gente está fazendo. Quem trabalha com rádio, quem é jornalista, quem é locutor como eu, sabe que férias você não tira, porque você está de férias, você está antenado a tudo. Ainda mais eu viajando de ônibus, fui a trabalho também. Então eu juntei as férias com o trabalho, né? Foi um momento de férias, mas foi um momento de trabalho também, fazendo a reportagem e apresentando um pouquinho do trabalho da JBL Internacional. Deixa eu aproveitar e mandar um alô aqui pro Galdino. Alô, Galdino, tá na escuta agora, Galdino? Você que estava viajando esses dias aí e não pôde ouvir a rádio. Se puder ouvir agora, se estiver ouvindo, me dá um alô aí. Quero saber se o Galdino tá na escuta da Rádio Ônibus. O Galdino é motorista da JBL e eu tive a alegria e a honra de conhecê-lo. Gente formidável, uma pessoa sensacional, muito bem-humorada. O atendimento com os passageiros, nota mil, aliás, de todos, né? Sabem não só conduzir o veículo, né? Conduzir o veículo hoje é até mais fácil, não é? É mais fácil até. Mas lidar com passageiros é o desafio, né? Representar a empresa. E todos eles fizeram isso de maneira brilhante. Parabéns a toda a equipe. Um abraço, Galdino. Vamos lá então de música, essa vai para o Galdino também. E para você que está chegando agora na programação, essa aqui é da Mariana Fagundes, saudade de ouvi-la. Mariana Fagundes, estamos na expectativa da música que fala do ônibus, cantada por ela talvez, vamos ver, quem sabe ela realmente nos traga essa surpresa aí em 2017. Enquanto isso, vamos ouvir a música que já foi o carro-chefe dela em várias rádios, hoje já está tocando outras também, e eu gosto demais dessa aqui também, Tô Ficando Louca. Boa viagem para você, coloca cinto de segurança também em ônibus, e claro, ouvindo Rádio Ônibus. Vencer. Pensei em tudo que me fez e fui pra um bar, bebi até cair. Vem! Se é pra morrer, que eu morra de cachaça. Se é pra sofrer que eu sofra de ressaca e não de amores por você. E você vê se para de fazer pirraça. Você vem me provocando e eu correndo de você. Não quero nem de graça. Eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Assim não dá, não resiste. É demais pra mim, eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Assim não dá, não resiste. É demais pra mim, eu tô ficando louca. Você não quero nem de graça. Eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Assim não dá, não resiste. É demais pra mim, eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Assim não dá, não resiste. É demais pra mim, eu tô ficando louca. Prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Assim não dá, não resisti. É demais pra mim, eu tô ficando louca. Ela, Mariana Fagundes. Estou à procura de músicas que falem de ônibus. Se você é cantor, compositor, gravou músicas que contam uma história que se passa a bordo de um ônibus, manda pra gente aqui. Se você conhece um músico que tenha gravado uma canção aí que fale dessa viagem de ônibus, ou que tem uma história romântica que se passa dentro do ônibus, porque música do caminhoneiro tem um monte que fala, que conta uma história romântica que às vezes se passa dentro do caminhão, ou viajando, ou pensando em alguém, enfim. No ônibus também tem, porque viajar de ônibus, gente, é bom para o pensamento, hein? É muito bom. Você tem que viajar de ônibus? Presta atenção como é gostoso viajar de ônibus. Você fica, você deixa o pensamento, as ideias e o pensamento ir longe, né? É muito gostoso viajar de ônibus. Você não tem feito isso, eu recomendo. Quando você está dirigindo, você tem que estar atenção. Tem que ter atenção a tudo, então o seu pensamento ele vai fluindo conforme a velocidade que você vai dirigindo também, né? Muito rápido, às vezes, você não consegue observar, prestar atenção na paisagem, nos cenários, né, nas placas, mas viajar de ônibus, você deixa o pensamento fluir só de olhar para a janela, só de apreciar a paisagem. Ou quando não tem belas paisagens, de repente o lugar que você mora não é tão bonito assim para você, de repente você não acha que é tão bonito, mas mesmo assim, ir de ônibus e voltar de ônibus, você vai deixando o pensamento fluir, é muito bom. Se você puder, faça essa experiência, depois conte para nós como é que foi, tá bom? Nós vamos agora para um rápido intervalo, já tem mais participações aqui, WhatsApp também, 16991821468, tem aplicativo da Rádio Ônibus, já tem gente que mandou mensagem, e vamos ouvir daqui a pouco uma reportagem muito interessante de uma empresa de transporte em São Paulo, onde tem uma família de motoristas, mãe, pai e filho. Ambos são motoristas, largaram outras profissões para serem motorista de ônibus. Não foi uma opção, né? Aliás, não foi um acaso, né? Foi uma opção, né? Eles escolheram ser motorista. Não foi porque faltou mercado de trabalho e eles é o que tinha e vamos encarar. Não foi essa a história, não é isto. Mas ao contrário, eles optaram em ser motoristas porque gostam dessa profissão. E muita gente faz isso. não é? Muita gente. Você vai ouvir essa história daqui a pouquinho aqui na Rádio Antes, foi compartilhado com, através de um, não sei quem foi que compartilhou aqui na minha linha do tempo, uma história fantástica que vale a pena a gente prestar atenção, de uma família de motoristas que amam o que fazem, não é? Isso é muito bom. E para que o trânsito fique mais seguro, os motoristas melhores, né, no que fazem, você tem que trabalhar onde você gosta, não é? Tem que gostar do que você faz. Isso é muito importante. Então, se você é um profissional que gosta e que ama o que faz, parabéns, né? Tem que ser assim mesmo. E vários a gente tem conhecido por aí, que amam o que fazem, não trocam por nada. Até lá na Argentina eu conheci um motorista de linha urbana, o César, que disse que não troca por nada. Amor eterno, disse ele, né? Ele disse que é amor eterno a profissão de motorista. Rápido intervalo, na sequência tem mais participações e essa história é muito legal dessa família de motoristas. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. (16) 99182-1468. Deixa eu atender o aplicativo aqui. Tem gente mandando mensagem. Vamos ouvir. Alô, Vanler. Bom dia, meu amigo Henrique da Estrada. Tô na paz com você aí, né? Tô na paz, sim. Eu vou falar uma coisa pra você da Rodoviária de São Paulo. Boa tarde, gente. DR tiver ouvindo na Rádio Ônibus, DR de Minas, dá uma providência da Xim de Andarilho. Andarilho atrapalhando a rodoviária de São Gotardo. E a prefeitura não toma atitude com nada. Isso aí tem de... DR que estiver ouvindo, ou vai lá na prefeitura, vem aqui no São Gotardo, porque a rodoviária já que tá lá, não dá não, viu? Os andarilhos roubando os outros lá. Quase põe fogo na rodoviária, não. Isso aí, você tem de olhar isso aí, ó. E tanta gente, tinha 9 pessoas lá, ué. Os andarilhos. Um abraço a todos os ouvintes. Caiu aí, mas acho que ele mandou outro aqui complementando. É essa mesmo? Só essa, né? Ô, Vani, muito importante sua observação que você fez. Isso acontece em tanto lugar, não é? Tanto lugar, tantas rodoviárias. E essa experiência que eu fiz de viajar de maneira internacional aí, eu vi de tudo, viu? É uma pena que muitas rodoviárias brasileiras, elas não têm estrutura de como eu acho que deveria ser, né? A gente fala sempre desse assunto aqui, eu sempre gostei de rodoviária, achei, é por causa dos ônibus, né? Mas a rodoviária, ela tem que refletir um pouquinho do que a cidade é. E a gente vê tudo isso que o Vanner falou, né? Gente que fica lá sem fazer nada, andando para lá e para cá, né? E atrapalha o serviço, atrapalha os passageiros, incomoda. E não tem providência, né? Não se tem providência. Acaba uma terra de ninguém. Então, olha, tem cidades tão bonitas que eu fui em Santa Catarina, o ônibus foi fazendo parada, mas cada rodoviária feia, meu amigo, vou te falar, hein? Não tinha nada a ver com a cidade. Cidade praiana, coisas lindas, né? Praias bonitas, o pessoal indo se divertir, passear com a família. Aí desembarcava numa rodoviária que quase não tinha nem chão direito. Não tinha nem onde pisar direito. Tão feia que era. Não tem estrutura nenhuma de higiene, de recepção. É trágico, né? E aí vai atraindo o quê? Vai atraindo outras pessoas que estão ali, né? Que não querem nada de bom, né? Às vezes acabam atrapalhando a vida de quem está chegando, né? Aí os roubos vão aumentando, a violência para aumentar. Então fica um cenário feio que não condiz com os modelos de ônibus atualmente. Precisamos aí de mais estruturas, né? Será que nós teremos que ter só rodoviárias privadas para ser algo bom? Só a empresa administrando para ser coisa boa? Não tem como mesmo o poder público aí ter nada exemplar? É difícil, hein? Por que isso? Uma pena isso acontecer. Só quando é privado que a gente vê algo se resolvendo, né? Não deveria ser assim. Uma pena isso tudo. 16 99182-1468. Manda seu WhatsApp também, a sua mensagem, ou direto do próprio aplicativo. Você pode participar com a gente aqui também na Rádio Homes, deixando a sua mensagem. Já já nós vamos ouvir aqui a família de motoristas que trocaram outras profissões para serem motoristas. É uma opção, né? Não foi um acaso, mas uma opção, quiseram ser motorista. E a família, né? Unidos também aí para o mundo do ônibus. Interessante mesmo, já já você vai ouvir. Agora vamos com informações sobre segurança. As informações sobre os presídios aí, Forças Armadas em presídios. Coisa tá feia, né, gente? Triste demais também. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, acabou de explicar aqui como é que vai ser o funcionamento dessas ações aí de entrada das Forças Armadas nos presídios. Explicou que o Estado deve pedir formalmente o auxílio das Forças Armadas. A partir daí é feito um estudo do local, um detalhamento do presídio. Os militares não vão ter contato com os presos, não vão atuar como agentes penitenciários. Os presos deverão ser levados para outro local, um pátio, por exemplo, enquanto as Forças Armadas buscam objetos ilícitos nos presídios, como armas, drogas e celulares. As buscas serão sempre não programadas e surpresa. E segundo o ministro, dentro de 8 a 10 dias, as equipes estarão prontas para começar as ações. Serão 1.000 homens em 30 equipes, num custo estimado de 10 milhões de reais. Brasília, Priscila Mazenotti. Obrigado, Priscila Mazenotti. Vamos agora com a reportagem da empresa Transwolf. É assim que fala? Transwolf? É assim? Muito legal essa reportagem aqui. A própria empresa, né, encomendou a reportagem, né, que conta um pouquinho a vida de três motoristas, família. Ouça essa história que é muito legal. Quem compartilhou comigo foi Eduardo Cândido Gomes, próprio vídeo da Transwolf. Aqui em São Paulo, essa empresa que tem familiares. Isso é legal. Tem empresa que não pode trabalhar a família, né? Aqui na Transwolf é cada vez melhor. Vamos ouvir essa reportagem bem legal aí? Trocaram suas profissões para dirigir ônibus. Pai, mãe e filho. Eu sou a Rose, né? Esposa do Milton. Tá? E já estou casada com ele há 32 anos. É um maridão, um super maridão. O irmão dela trabalhava comigo na empresa que a gente trabalhava. Aí um dia ele me chamou para poder ir na casa dele. Fomos lá. Na casa dele lá e conheci ela lá, né? Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, é você mesmo. Aí, sabe aquele clima? Sim, foi acontecendo. Aí eu saí mais do meu pé. Tenho meu filho Diego, né? Desde criança eu sempre acompanhei meu pai no transporte e eu sempre tava no pé dele. Aí eu fui de cobrador com ele pra cima e pra baixo. Onde meu pai ia, eu tava atrás. Ia levar o carro pra arrumar, eu tava atrás. Ia pra reunião, eu tava atrás. Faz desde 97, vai fazer 20 anos agora. 20 anos, desde 97, direto. Minha mãe tinha o sonho de ser enfermeira, abandonou para ser motorista de ônibus. Meu pai era metalúrgico há 18 anos numa empresa. Abandonou também para poder ser motorista de ônibus. E eu era bancário com 24 anos. E abandonei para ser motorista de ônibus. Nós não resolvemos nos tornar motorista de ônibus por falta de opção. Nós fizemos isso porque foi opção nossa mesmo. É uma função completamente importante e muito gratificante para nós. Tinha dia que 3h30 da manhã eu estava dando a partida lá. Eu saía da minha casa aqui 2h30 da manhã. Eu sou um motorista que escolhi essa profissão, adoro o que faço. E tenho a responsabilidade que tem muitas pessoas atrás de mim. Esse ramo você tem que trabalhar com muito amor, com muita dedicação e muita responsabilidade e muito respeito. Eu amo minha profissão. A maior recompensa, pelo menos para mim, quando eu tô operando, é quando eu consigo finalizar uma viagem sem nenhum tipo de ocorrência. Os carros, eles são o nosso sustento. A gente tem que manter eles da melhor forma possível, mais conservado possível, para quê? Para operar. E para poder prestar um serviço mínimo de qualidade para o usuário. Minha família é uma família muito boa, muito abençoada e não tenho o que reclamar. Não tenho outra palavra para poder expressar o que eu sinto por ele. Tenho muita sorte da família que eu tenho, certeza. Amo demais. Obrigado, viu? Muito bonito. Parabéns, é Transwolf, São Paulo. com esta família, pai, mãe e filhos, trabalhando e como motoristas, por opção, escolheram essa profissão. 16 99182-1468. Vamos lá para mais WhatsApp. Alô? Alô, bom dia, amigos ouvintes da Rádio Ônibus, Henrique, bom dia, como estão vocês? Espero se encontrem bem. Eu aqui em Vila Caldas Paz, por sair para a rodoviária, para começar o viaje a Paraná, Entre Ríos. Amigos, espero que estejam todos bem aí, um forte abraço, Eduardo, tchau, tchau. Nosso parceiro Eduardo, amigo Eduardo e representante oficial da Rádio Ônibus na Argentina. Eduardo já no comando lá da máquina, já deve estar no trecho, já na ruta argentina. E agora eu entendi, aprendi que esse Paraná que ele vai não é aqui no Brasil não, viu? É uma cidade lá na Argentina. Então ele sai de uma cidade, por muitas vezes vai para a cidade de Paraná quando ele fala. É na Argentina, não é no Brasil, como eu achava no início, né? E ele ficou quieto falando nada para mim. Depois eu fui aprendendo, fui descobrindo que esse Paraná não é aqui no Brasil, né? Participa com a gente, manda seu recadinho também através do WhatsApp ou do próprio aplicativo. Se você não pode gravar mensagem de áudio, mas quer escrever algo, uma mensagem aqui, escreva aqui no nosso Facebook também, né? Deixa eu mandar alô aqui para o Turiba Busólogo, também está ligadinho com a gente. Alô, Turiba! Você precisa mandar mensagem aqui no WhatsApp. Vou tentar reproduzir sua mensagem aqui no Facebook, você mandou uma mensagem de áudio, né? Obrigado pela audiência aí, o Turiba. Alô, Silvio José! Olha o Silvio José também com a gente, né? Abraço a ele, Silvio José. Obrigado pela participação aí sempre, né? Manda sua mensagem de áudio, assim que possível. Cidade de Arapuã, Minas Gerais, ligados com a gente. Belo Horizonte também. Rio de Janeiro. Alô, Félix Júnior, grande parceiro, também representante da Rádio Ônibus no Rio de Janeiro. Ligadinho sempre com a gente aqui. Obrigado pela audiência, pelo carinho. E divulgando cada vez mais essa programação que precisa crescer. Estamos em fase de crescimento. E 2017 é mais um passo. E agora a Rádio Ônibus também é internacional. Nós vamos com mais repórteres querendo participar aqui com as últimas informações. Daqui a pouco tem mais participações especiais. Ainda hoje tem Rodolfo Risotto e mais uma reportagem especial aqui, né? O que vai falar Rodolfo hoje? Rodolfo vai falar sobre aprender a linguagem das estradas. Você conhece a linguagem? Sabe que se aprender essa linguagem, aumenta a segurança. Quem desconhece, acaba fazendo errado, agindo errado, não entende, e aí coloca em risco a sua vida e as dos demais também. Então daqui a pouco tem Rodolfo Risotto comentando sobre a linguagem das estradas que trazem segurança. Não perca. Agora tem informações sobre micro e pequenos empresários que estão reticentes em fazer novos investimentos. A nossa previsão 2017 está cada vez mais negativa. Uma pena isso, hein? E os pequenos e os médios empresários estão com medo ainda, né? No nosso cenário aí do Brasil. Vamos às informações. Apenas 21,4% dos micro e pequenos empresários pretendem fazer investimentos em suas empresas nos próximos 90 dias, com a intenção de aumentar as vendas. É o que mostra a pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional de Dirigentes. 14,5% pretendem aumentar o atendimento da demanda e outros 14,6% pensam adaptar a empresa em novas tecnologias. Segundo os dados, em dezembro, o índice atingiu 26,23 pontos abaixo dos 27 pontos de novembro. Na variação anual com dezembro de 2015, houve uma estabilidade na demanda por investimentos, fazendo com que o índice passasse de 25,16 para 26,23 pontos. De acordo com a pesquisa, o destino dos investimentos será para propaganda em mídia, ampliação de estoques, compra de equipamentos, maquinário e computadores e reforma da empresa. O capital próprio será o principal recurso utilizado, sendo que 57,9% vão usar o dinheiro de poupança e investimentos, 18,7% farão empréstimos em bancos e financeiras e 8,8% venderão algum bem. Entre aqueles que não pretendem investir, 70,7%, pelo menos 46,1% dizem não haver necessidade, 22,1% afirmam que o país ainda não saiu da crise e 15,2% apontam a falta de recursos e de crédito. A economista-chefe do SPC Brasil, Marcelo

24 horas no ar, a primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo também toca música. Você pensa que a gente só fala de ônibus aqui? Também tem música enquanto você viaja aí. O alô aqui também para o José Matias, da JBL, profissional motorista lá. José Matias, que tem uma atenção muito especial também com todos os passageiros, toda a equipe, né? E aos pouquinhos eu vou falando o nome dos amigos aqui, que eu já sei que já estão com o aplicativo instalado, assim como o Vieira. E o Vieira participou ontem também, mandou alô aqui para nós do programa, né? Alô, Vieira, que faz o trecho aqui de São Paulo até Curitiba. E ontem nós nos encontramos mais uma vez, ontem não, esses dias, né? Lá na serra lá, lá no posto da Graciosa, né? Alô, Vieira, um abraço, Vieira. Ao Alves também, também motorista da JBL, que tem muitos anos de estrada. O Alves logo logo está se aposentando aí e conhece muito. Já viu de tudo nas rodovias aí, hein? Quer mandar seu alô especial para uma pessoa? Participe com a gente. 16 99182 1468. radioonibus.com.br. Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Você está em conexão com a radioônibus.com.br. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. 16 99182 1468, WhatsApp da Rádio Ônibus. Interagindo com a gente aqui, os profissionais da rodagem, mas não tem só motorista de ônibus não, hein? Caminhão, carreta, ele trabalha numa grande empresa importante aí, levando as suas encomendas. Alô, meu amigo Eduardo. Boa tarde, Carlos Henrique. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Aqui quem fala é o Eduardo, caminhoneiro aqui dos Correios, né? Carlos Henrique, seja muito bem-vindo, Carlos Henrique. Que bom que você voltou. Fez muita falta para nós aí, busólogos aí, com as suas informações, dicas, sugestões, críticas. Isso é muito bom. Isso é muito bom e sensacional. E parabenizo a Rádio Ônibus, porque agora, a partir... logo após a sua viagem da Argentina, ela virou, passou a ser a Rádio Ônibus Internacional. Aí sim, parabéns, sensacional, sensacional mesmo, hein? Sensacional. Gostei daquela camisa da Rádio Ônibus. Nossa, aquela camisa é show de bola, show de bola. Parabéns, Carlos Henrique, parabéns pelo seu sucesso. Continue assim, sensacional, conte sempre com a gente. Nós estamos aí para fortalecer a rádio mais e mais, né? Parabéns, Carlos Henrique. Desejo a todos os ouvintes aí, para quem está trabalhando, um ótimo trabalho. Para quem vai começar sua jornada agora no período da tarde aí, um bom início de trabalho, né? Não esqueçam aí, chovendo aí, atenção redobrada, né? Estou nesse momento em São Caetano do Sul, que está chovendo bastante, né? Farol baixo ligado sempre, né? A todos aí, fiquem com Deus aí, Carlos Henrique, tenha uma ótima programação e até mais. Ô, meu amigo Eduardo, os caminhoneiros também ligados aqui, principalmente aqueles que gostam de ônibus, né? Às vezes trabalham com caminhão, mas são ligados, aficionados por ônibus, né? Essa camiseta ficou fera, hein? Sabe de quem é a arte? Sabe de quem fez essa arte aí? Ele é danado de vez mesmo, né? Bom pra valer, né? Sabe muito, é o mestre, por isso que eu chamo ele de mestre, né? Adriano Rosendo. Adriano Rosendo, parceria com outro design fantástico também, né? O arquiteto, urbanista e design Álvaro Gonzalez, os dois desenvolveram essa arte aí fantástica. A camiseta da Rádio Ônibus é desenvolvida por artistas, né, do segmento. E vamos organizar, nós precisamos aqui de recursos para poder adquirir, para poder revender as camisetas. Então nós vamos revender a camiseta, que é uma forma que a gente vai conseguir encontrar até para fazer caixa aqui, que a gente precisa, não tem outra maneira, né? Qualquer emissora de rádio precisa de comerciais, de conteúdo, de recursos, a gente também precisa. Então nós vamos preparar camisetas da Rádio Ônibus para você adquirir. Preço acessível, preço justo, porque a malha é sensacional, o design então é incrível. E é uma camiseta de presença, não é? Onde você vai, todo mundo fica observando, fica ligado, fica vendo. É legal demais. Então vamos ter a camiseta para adquirir em breve. Né? E vamos sortear camisetas também. Né? Você pode ser o ganhador ou ganhadora. E quem ganhou os presentes aí no final do ano, aguarde mais um pouco aí que nós vamos... providenciando aqui para encaminhar para os Correios, né? Para os Correios entregar para você aí. Depois do período de férias, né? Não foi possível estar nos Correios. Mas quem ganhou no finalzinho do ano passado, acho que tem uma pessoa ainda para receber um presente ou outro que ganhou, né, dos nossos sorteios. Aguarde mais uns dias aí que você vai receber na sua casa, no endereço que você me passou, o presente que ganhou, né? Então, aproveitando, falando dos Correios, já falando dos presentes, vamos ouvir o Minuto do Caminhão. Ele é caminhoneiro, participou com a gente. Você, caminhoneiro, também pode participar. Minuto do Caminhão, uma parceria com a Dana Spicer, já há um ano fazendo essa parceria, não é? Onde traz informações muito legais. E é o que nós vamos ouvir agora, que vale tanto para o caminhão quanto para o ônibus. Curiosidades, Minuto Transporte, Minuto Hoje, Minuto Memória, Minuto Técnico e Minuto Futuro. É o Minuto do Caminhão, também na Rádio Ônibus. Agora, na programação da Rádio Ônibus, aquele momento especial para os amigos da estrada. O Minuto do Caminhão de hoje fala do Minuto Memória, no trecho e na tropa. Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Hoje vamos relembrar a história dos caminhões Hell, modelos que marcaram época em nossas estradas e também nas Forças Armadas. Fundada nos Estados Unidos em 1904, a marca foi a segunda grande empresa de Henson L. Olds, o antigo criador da Oldsmobile. Os caminhões da Hell chegaram ao Brasil em grande estilo. Em 1928, um deles encarou a recém-inaugurada estrada São Paulo-Rio. O próprio importador, Erasmo Fleury, dirigiu o bruto, carregado com 1.700 quilos. Levou 11 horas para ir e 8 horas para voltar. Nas décadas seguintes, a Hell conquistou milhares de fãs. Seu maior trunfo era o motor Gold Comet, chamado aqui de Cabeça Dourada. A partir da Segunda Guerra Mundial, com a aliança militar entre o Brasil e os Estados Unidos, os caminhões da Hell chegaram aos quartéis. Até a década de 70, centenas de unidades foram importadas. Um dos mais famosos foi o modelo médio M34, com tração 6x6. Apesar de todo o sucesso alcançado, a empresa passou por várias crises e acabou extinta em 1975. Hoje, a marca pertence à Volvo. Aqui no Brasil, os modelos da Hell são cada vez mais procurados por colecionadores de caminhões e fãs de veículos militares. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade para você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer. Há mais de 100 anos, a marca dos cardãs e eixos que não ficam pelo caminho. Aqui também tem um pouco da história do Minuto do Caminhão. Minuto Técnico, Minuto Futuro. Acompanhe sempre a Rádio Ônibus, que sempre tem novas informações aqui. A parceria Dana e Spicer e Rádio Ônibus, levando até você mais conteúdo. Você está em conexão com a radioônibus.com.br. 16991821468. Mande sua mensagem. Atenção, ocorrência grave, MG435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Thiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. Olha o que ele tá fazendo, não fica preocupado não. Não. As suas horas junto com você, cara. Crianças imobilizadas, chorando, pedindo para ver o pai. O pai estava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. 24 horas, a programação trazendo informações, não só do transporte, mas das principais notícias do Brasil e do mundo. Se você tem algo para contar aí da sua cidade, você pode nos enviar também. Eu prefiro que você grave uma mensagem e conte o que está se passando em nossa cidade. Às vezes eu recebo textos gigantescos, enormes, que eu tenho tanta coisa para ler, é complicado, né? Então, se você puder, grave mesmo a sua mensagem de áudio e mande para a gente. Tenha certeza da informação e compartilhe aqui, comente o que você está vendo, o que você viu, como é que foi o serviço, né? Seja de modo geral, não só do transporte, mas tudo que acontece aí na sua cidade. Espaço aberto para você. As informações agora sobre a inflação em São Paulo. A inflação na cidade de São Paulo, medida pelo IPC, Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, desacelerou para 0,69% na segunda quadricemana de janeiro, resultado abaixo do observado na prévia anterior, de 0,75%. Os grupos que impulsionaram o índice foram vestuário, que passou de 1,32% para 0,67%, despesas pessoais, que variou de 0,70% para 0,46% e habitação, que passou de 1,01% para 0,71%. Entre os grupos que mostraram avanço da inflação está a educação, saltou de 0,99% para 2,66%. Alimentação também acelerou de 0,46% para 0,63%. Transporte passou de 0,65% para 0,69%. E saúde variou de 0,29% para 0,35%. De São Paulo, com informações da Agência Brasil, Magda Calipo. Deixa eu falar de um evento bem legal que vai acontecer no Rio de Janeiro. E essa é uma iniciativa interessantíssima, porque quem gosta de ônibus geralmente gosta de miniatura de ônibus também. A Expo, como é que chama aqui? A Exposição de Miniatura de Ônibus do Rio de Janeiro. Expo More, é isso? Expo More? Não sei se é assim que fala. Exposição de Miniatura de Ônibus do Rio de Janeiro. Dia 21 de janeiro, na rua Oliveira Botelho, aliás, Rua Oliveira Botelho, 631 Neves. É isso mesmo o endereço? Neves, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Vai ser em São Gonçalo. É, fica ao lado do Carrefour de Manilha, a partir das 14 horas. A exposição vai contar com vários tipos de miniaturas lá, hein? A participação de grupo dos museólogos de São Cristóvão, Divinópolis, Igreja, o quê? Igreja dos Santos dos Últimos Dias também. Ah, os patrocinadores. Interessante aqui, hein? E a Anteminibus. Tá muito pequeno para eu ler aqui, não estou conseguindo enxergar direito. Eu acho que é isso. Anteminibus é o cartaz que eu recebi deles aqui, da Exposição Miniaturas de Ônibus do Rio de Janeiro. Então, dia 21 de janeiro, em São Gonçalo, na Rua Oliveira Botelho, 631, ao lado do Carrefour de Manilha. Isso a partir das 14 horas. Alô, Turiba Busólogo, ligado com a gente. Vai estar também lá, claro, com as miniaturas nesse encontro. Participe! Ônibus. Rádio Ônibus. 16991821468. Vamos para o WhatsApp. Tem mensagem chegando dos amigos aqui, dos parceiros da Rádio Ônibus. Vamos ouvir. É o Lula Bus na escuta. Ligado e participando também. Força total em 2017. Alô, Lula. Olá, Henrique. Olá, galera. Boa tarde. Lula Bus, direto da garagem da VB Transportes. Hoje estou aqui descansando no Vista Bus, e pertence a Rápido Campinas, um ônibus bem conservado aí, bastante confortável, e tô descansando um pouquinho e já voltar para as atividades. Mandar um abraço para toda a galera aí, família Rádio Ônibus, que agora é Rádio Ônibus Internacional, graças a Deus, que cresça mais e mais. Embora já tá chegando lá na China, né? Nosso amigo Alan de Xiamei, China. Ele tá lá também, México, né? Com transporte. É uma fábrica lá de motorhomes. E vira e mexe aí, ele ouve a rádio, bate um papo na medida do possível. É isso aí, galera. Um abraço a todos os amigos aí. Lula se despede, fica com Deus. Ele é chique, hein? Pode escolher o ônibus que ele quiser para descansar na hora do almoço, hein? É, para quem gosta de ônibus, é a melhor coisa. Vai descansando no ônibus lá, vai conhecendo os modelos, vai vendo os modelos, né? Vai vendo a qualidade do serviço. Muito legal, hein? É isso mesmo, Rádio Ônibus Internacional. Eu não posso esquecer, é verdade, nossa audiência também está na China. É, o Alan, que trabalha em fábrica de ônibus lá na China, os ônibus chineses, está antenado, né? Não só na programação de áudio aqui, mas está ligado em tudo que a gente compartilha aqui no Facebook também e no canal do YouTube. Muito legal aqui a participação do Alan, direto lá da China. Sem fronteiras, né? Essa é a vantagem da rádio pela internet. Trabalhei muito tempo em rádio AM e FM e vim descobrir a rádio web recentemente, já faz alguns anos, né? Mas eu estive muito mais tempo em rádio convencional do que rádio web, que não faz tanto tempo assim que existiu. Então já está virando febre. Então a rádio que fala de ônibus é sensacional e vai chegando em vários lugares. Está vendo como tem bastante gente que gosta de ônibus? E você achava que era só você, não é? Muita gente achava que era o único que gostava de ônibus, mas tem muita gente que gosta. Não só gosta, como trabalha no setor também. E isso é legal. Então a gente está chegando em vários lugares graças à internet. Até na China, né? A comunicação não é fácil, mas a gente dá um jeitinho, né? Às vezes por fotos, vídeos, a gente se entende, né? Transportando pessoas em várias partes do mundo aí. Vamos de música? Aumenta o volume aí do seu computador. Boa viagem para você enquanto você está aí nas rutas, ou nas rodovias brasileiras, onde quer que esteja. É ótimo estarmos juntos e ouvindo música também. E vários estilos musicais, hein? Vários. Se você tem um estilo especial que quer ouvir, manda pra gente. Qual é a música que você gostaria de ouvir aqui na programação enquanto viaja? Mande a sua música também. Mande o seu link musical. Mande suas listas musicais. Fazendo uma boa viagem e ouvindo a sua música. Essa chegou pra mim aqui. Eu não conheço. Vamos lá, aumenta o volume aí. Boa viagem. Stroll up. I see them boppers in a corner,

O motorista identificou junto com o cobrador, aqueles que ainda tem cobrador, né? Que tem passageiros sendo prejudicados, as mulheres, né, sendo assediadas no ônibus. O que, que o motorista tem que fazer? Parar o ônibus, mandar todo mundo descer? Dirigir o ônibus sem falar nada direto para uma delegacia mais próxima? O que, que se faz? Sai na porrada com um camarada desse? O que, que tem que fazer? Qual é a postura, se existe, né, uma orientação para isso nesses casos? Quem puder e quiser participar, espaço aberto. Um alô aqui para o pessoal de Tanabi, ligados com a gente também, só pertinho lá de São José do Rio Preto. E é por lá que eu estive também andando esses dias, perto de São José do Rio Preto, precisamente mais próximo de Catanduva, onde eu estive conhecendo a Araújo, né? Transporte Araújo. E o seu proprietário também, a família. Em breve você vai ver essa matéria no canal do YouTube e um pouco da história, né, da Araújo Transportes, que você vai conhecer em breve aqui na nossa programação. Na verdade, a Ariranha Transporte. Não estou falando Araújo, não é errado. É Ariranha, né? Você vai ver em breve um pouco da história dessa empresa Ariranha, que a gente vê ao redor lá de Catanduva, em Rio Preto, em várias cidades ali na região, fazendo transporte não só de turismo, né, mas o fretado também. Você vai conhecer a história dessa empresa em breve na nossa programação de rádio e também no canal do YouTube. Mais alô chegando aqui. Deixa eu mandar um alô aqui para quem? Deixa eu abrir aqui meu mapa. Mirassol, ó, pessoa de Mirassol ligados também na região, hein? Muito bom. Jundiaí, já falei. E na Grande São Paulo, Embu, Itapsirica, tá bom, da Serra, gente ligada aqui, ligado também. Sejam bem-vindos aqui na nossa primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo. Esta é a radioonibus.com.br. Deixa eu aproveitar a Eliane que pediu a música ontem, ela comentou o assunto. Espaço aberto, eu faço a pergunta para você, motorista, hein? Situações de violência no ônibus, violência contra a mulher, assédio, o que, que faz o motorista? Qual é a postura recomendada pelas empresas? Se existe alguma postura recomendada, né? Compartilhe e mande seu áudio. Se você estiver ouvindo na reprise, nós estamos ao vivo agora nessa parte da manhã, que já é tarde, né? Meio dia 43 agora, mas a reprise, mesmo assim, você pode gravar a sua mensagem, eu colocarei no próximo programa. Nós temos reprise hoje às 15, às 20 e 23 horas. Agora tem música, ela mandou o link, Tudo Facilita a Nossa Vida, Marisa Monte, direto do YouTube. Música linda demais, não é? A música chama-se Depois. Aumenta o volume, boa viagem. Coloca cinto de segurança. De sonhar tantos anos, de fazer tantos planos, de um futuro pra nós. Depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos, como tantos casos. Quero que você Aqui também tem música, da melhor qualidade, e quero atender o seu pedido. Os motoristas têm bons gostos, hein? Seja qual for o seu estilo musical, manda sua lista musical aqui para nós também. Mulher, namorada de motorista, né? Pretendente, que quer fazer aquele oferecimento especial para alguém, para ele que vai sair de viagem daqui a pouco, ou para você que vai deixar ela em casa e quer mandar uma música especial, aproveite o nosso espaço aqui, mande a sua mensagem você mesmo, grave uma mensagem romântica do fundo do coração e mande aqui para nós, para quem você ama ou para quem você ainda não ama. Participe 16 99182-1468 ou diretamente do próprio aplicativo. Então nós vamos agora, intervalo rapidinho, né? Ah, deixa eu falar aqui, claro, do nosso grande parceiro. Aliás, parceiro que está conhecido internacionalmente, é JP Afiações Profissionais. Afiando alicate de cutícula, facas, faquinhas, facões, tudo isso sabe onde? Na rua Manuel Borba, 130, em Santo Amaro. O JP é fera, atende muito bem. Tem gente vindo de diversos estados aí do Brasil para conhecer a maneira que ele faz, que ele desenvolveu de afiar facas, faquinhas e facões. É, alicate de cutícula, a lâmina da máquina de corte de cabelo, tudo isso ele afia na hora. Um trabalho excelente e é diferente desse pessoal que apita aí, passa na rua apitando, né? É, oferecendo serviço. É diferente o sistema, o maquinário é outro. É, a durabilidade das afiações são muito maiores. Não é mesmo, JP? Um abraço a ele. Que ele volta com o programa Amor à Terra aqui, inédito, 2017, a partir de fevereiro. É, deixa ele descansar bastante, né? E aí a gente vai voltar com o programa Amor à Terra, inédito, em 2017, com força total e com mais gente participando, mais interação, a partir de fevereiro. JP Afiações Profissional. Esta é a radioonibus.com.br. 16 99182-1468, WhatsApp para você mandar o seu alô. Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Deixa eu mandar o alô, o abraço agora também. Alô, pessoal do grupo do Zap, Expresso Busologia. Olha que nome bonito, hein? Eu gosto desse nome Expresso. Tudo que vai Expresso, Expresso Brasileiro, né? Eu acho bem legal. Expresso Busologia, ficou 10. Loucos por Ônibus 2017. E São Cristóvão de Divinópolis. É os grupos WhatsApp e aqueles que tem no Facebook também. É, um abraço a todos aí do Face, do Zap, dos grupos que falam da rádio, que comentam. Eu só não entro em grupo porque não dou conta, não tem jeito. É, acaba atrapalhando o meu trabalho aqui. Mas vai mandando aqui a mensagem que eu vou falando dos grupos, né? O Lula está me ajudando e muito, né, para lembrar aqui dos grupos. É muito grupo e gente, cada vez mais gente descobrindo a Rádio Ônibus e falando, né, da Rádio Ônibus também. A gente vai falando de vocês também e quando tiver evento, manda para a gente que eu vou comentando, vou divulgando aqui. O nosso amigo do Turiba Busólogo mandou o cartaz aqui, deixa eu falar mais uma vez, da exposição de miniaturas de ônibus que vai acontecer no Rio de Janeiro, dia 21 de janeiro, na Rua Oliveira Botelho, 631, em São Gonçalo, ao lado do Carrefour de Manilha, a partir das 14 horas. Está dado o recado. Obrigado mais uma vez, Turiba Busólogo. radioonibus.com.br. Vamos agora com mais informações importantes. Aprender a linguagem das estradas aumenta a sua segurança. O comentário é dele, Rodolfo Risotto, especialista no assunto, a qual nós aprendemos diariamente muito com ele aqui na nossa programação. E o assunto agora é esse. Vamos aprender a linguagem das estradas para aumentar as nossas seguranças, né? Vamos lá, aumentar a segurança de cada um. Rodolfo Risotto. E agora, o comentário de Rodolfo Risotto, do SOS Estradas. A segurança no trânsito também depende de você. Linguagem das estradas garante viagem mais segura. Existem vários sinais que são utilizados para comunicação visual na estrada por caminhoneiros, motoristas de ônibus e carros. Saber o significado deles é bastante útil. Aprenda a traduzir e a usar alguns desses. Duas buzinadas rápidas em toques curtos significam um agradecimento. Pode ser porque o motorista da frente permitiu ou facilitou a sua ultrapassagem, um obrigado sonoro que deve ser usado para estimular a gentileza ao volante. Quando o motorista piscar os faróis com intervalos, geralmente quer indicar para os veículos que trafegam no sentido oposto que eles encontrarão algum problema adiante que devem reduzir a velocidade. Pode ser um acidente, um animal na pista, queda de barreira. Quando quem vem atrás do seu carro piscar os faróis e buzinar com insistência, ele pode estar com problemas e estar pedindo passagem. Não fique irritado, mesmo que seja apenas um apressadinho. Deixe ele seguir em frente. Se o veículo da frente ligar a seta da esquerda, saiba que ele está avisando para que você não faça uma ultrapassagem naquele momento, já que provavelmente há um outro carro vindo no sentido oposto. Quando ele ligar a seta da direita, está informando que a princípio pode-se fazer a ultrapassagem, já que não deve haver nenhum outro veículo vindo em direção contrária. Porém, procure sempre se certificar disso, já que o motorista que sinalizou pode cometer um engano de cálculo. Muito cuidado com motoristas que passam ao lado do seu veículo sinalizando para você parar de imediato, como se tivesse alguma coisa muito grave acontecendo. Observe bem se não é uma tentativa de assalto. Em alguns casos, ele joga uma pedra na lataria. Quando você ouve o barulho, passam fazendo sinais de problemas. Caso não perceba nada diferente no veículo, somente pare em local seguro e fique atento ao veículo que sinalizou para você parar. Lembre-se também de respeitar a sinalização da rodovia. As placas e a sinalização horizontal indicam o que fazer e não fazer, sempre com o objetivo de preservar a sua segurança. Há pessoas que questionam muito a sinalização dos trechos, principalmente os limites de velocidade. Lembre-se que limite de velocidade não é estabelecido por um engenheiro mal-humorado, mas são baseados em cálculos que consideram o traçado da pista, condições de pavimento, volume de tráfego, visibilidade, enfim, diversos fatores cujo objetivo é garantir sua segurança e reduzir o risco de acidentes. No caso de pane do veículo ou acidente, é importante sinalizar o local, preservando em primeiro lugar a sua segurança e dos ocupantes dos veículos. Buscar socorro imediatamente e, quando estiver em rodovia federal, ligar para o 191 da Polícia Rodoviária Federal. É preciso também atenção e cuidado com as pessoas que se aproximam do local do acidente. Quanto mais curiosos por perto, maior o risco de novo acidente. Além disso, facilita a aproximação de pessoas mal intencionadas. Quem oferece nesta hora ajuda jurídica ou para receber o seguro DPVAT, provavelmente está mal intencionado. Na hora do acidente, as suas preocupações devem ser com a sinalização do local e buscar socorro adequado para as vítimas. Muito bom, hein? Rodolfo Isotto, direto ao assunto, e eu vou reprisar essa linguagem aqui. Antes de encerrar o programa, mais uma vez ele falando tudo isso, porque tem sinalização importante para a gente prestar atenção. Nem sempre a gente conhece e precisa lembrar de toda a sinalização aí, que a gente vai prestando mais atenção nas rodovias, não é? Então tem sinalizações, essa linguagem, né, dos sinais aí nas estradas, que pode aumentar a nossa segurança. Então vale a pena ouvir de novo, para quem chegou agora, pegou no meio do caminho, vai ouvir na íntegra. Daqui a pouco eu vou reprisar, antes do final do programa, estamos quase encerrando, mas antes do final eu coloco mais uma vez o Rodolfo Risotto aqui na Rádio Ônibus. Rádio Ônibus, que agora é internacional, direto da Argentina. Vamos até lá, graças a JBL. Internacional, JBL, nessa nova empreitada agora com carros novinhos, né? Paradiso, Marco Polo G7 1800 DD, né? É o DD Marco Polo 1800. Quatro eixos, muito hiper confortável, você vai gostar demais. A reportagem foi sensacional, em breve você vai saber, vai estar publicado no nosso canal do YouTube, e você vai poder ouvir aqui na Rádio Ônibus também tudo que a gente, durante essa viagem, o que a gente passou e como foi conversar com os motoristas também, e como foi viajar pela JBL Internacional até Buenos Aires. Ônibus, Rádio Ônibus. Vamos para mais WhatsApp, direto da Argentina, ele participando mais uma vez conosco aqui, ele está nas rodagens, hein? Está trabalhando. Por onde anda ele, Eduardo Perruchouri, agora? Olá, amigo Henrique, ouvintes. Aqui, eu confirmo com certeza que a camiseta atrai miradas, amigo, porque ontem em Mar del Plata eu cheguei à praia e todos miravam ao gordito com a camiseta de Rádio Ônibus, amigos. Isso que estou gordito, amigo. Gordito. Adriano Rosendo, muito bom trabalho aí, com essa camiseta, e a todo o equipe aí de Rádio Ônibus. Eduardo. Eduardo, camiseta, se não quiser ser visto, não vista a camiseta, né? Vista a camiseta, realmente. A camiseta ficou sensacional, marca presença, identifica muito bem. A parceria Rádio Ônibus, Adriano Rosendo, design de frota. E também o nosso amigo Álvaro Gonzalez, design também e arquiteto urbanista, nessa nova empreitada 2017, com a nova identificação aí da camiseta. Muita gente querendo adquirir, aliás, o tecido é sensacional também, o visual é incrível. E como disse o Eduardo, todo mundo vê, né? Como dizem, né, os hermanos, todo mundo mira, fica mirando, né, em você. Por onde vá, é muita gente mirando, é, na camiseta, chama atenção mesmo. É, parabéns mais uma vez ao excelente trabalho dos mestres ali, Adriano Rosendo, nosso parceiro aqui da Rádio Ônibus, e Álvaro Gonzalez também, dois designs. radioonibus.com.br 16991821468, mesmo na reprise, se você estiver me ouvindo e quiser participar, ficou com vontade de fazer um comentário, trazer uma informação, pode mandar. Aqui na reprise a gente não vai colocar na hora a sua participação, mas sempre no próximo programa eu colocarei a sua participação. Nós temos reprise às 15, às 20 e 23 horas, então tem vários horários para você poder ouvir a nossa programação aqui interagindo com a gente. Vamos de música? Fagner, pode ser Fagner? Essa aqui é uma das mais pedidas também do Fagner, né? Todo motorista pede essa música, não sei porquê. Muitos já pediram. Eu tenho uma lista enorme aqui de gente que já pediu música do Fagner. Então nós vamos ouvir, acho que é a mais pedida dele, sim, né? Além do retrovisor, que já toquei algumas vezes. Mas Borbulhas de Amor, essa acho que é campeã. Todo mundo gosta de ouvir essa música. O motorista é romântico, né? Vamos lá, aumenta o volume aí. Se souber, cante com ele enquanto você viaja. Toma cuidado e fica atento às rodovias, à ruta também. E tá chovendo em São Paulo novamente. Não sei se chove aí onde você está, mas se tiver, já sabe. Redobre a atenção, cuidado, fica atento. Canta, Fagner! Dividido entre a esperança e a razão, tenho um coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. Que esta alma necessita de ilusão. Sonha, coração, não te enchas de amargura. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. De amor à luz da lua. forte para enfrentar de coragem sua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. Borbulhas de Amor, atendendo a pedidos aqui dos motoristas do Brasil e também na Rádio Ônibus Internacional. Participa com a gente. Esta é a radioonibus.com.br. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Deixa eu mandar um alô aqui para o Maurício Cardim, fotógrafo. Ele que tem cartões postais publicados, lindas fotos, né? Muito conhecido, Maurício Cardim, também sempre está ligado aqui na Rádio Ônibus. Alô, Maurício Cardim, obrigado pela companhia. Você está em conexão com a radioônibus.com.br. E caso você esteja ouvindo pela primeira vez, conta para nós de onde você está ouvindo, qual é a sua cidade, né? É importante a gente saber aqui de onde você está conectado. Deixa eu falar o nome aqui de algumas regiões que vão aparecendo no nosso mapa aqui, interativo, né? Vários lugares acompanhando, Minas Gerais em peso, hein? Arapuã, ligados com a gente também. Patos de Minas, alô pessoal de Patos de Minas. Alô São Gotardo, né? Sempre acompanhando a programação. Abaeté, Abaeté também ligado com a gente. Onde você estiver aí, conta pra nós de onde você está. Uberlândia, não posso esquecer do Uberlândia, né? É claro, né? Dizem que lá é que nasceu Uber, né? A cidade do Uber. Uberlândia ligado com a gente. Seja bem-vindos aqui na primeira Rádio Ônibus do Brasil do Mundo. Participe, conte de onde você está conectado com a gente. Esta é a radioonibus.com.br. Quase encerrando o nosso programa aqui, mas antes tem mais participações dos amigos repórteres. Além do ônibus, as principais informações do Brasil e do mundo. Mutirão carcerário no Amazonas. Liberou 432 presos provisórios na primeira semana de atividade. A primeira semana de mutirão carcerário no Amazonas libertou 432 presos provisórios. Parte deles, segundo o Tribunal de Justiça do Estado, terá que usar tornozeleira eletrônica. A medida é parte das providências tomadas pelo Estado para reduzir a massa carcerária, que superlota cadeias, além de reduzir a tensão no sistema prisional. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Flávio Pascarelli, esclareceu que os processos estão sendo analisados com cuidado e critério para decidir se a liberdade ou a adoção de medidas alternativas de cumprimento de pena são as mais recomendadas em cada caso. Em 13 municípios do interior do estado, por exemplo, foram analisados 665 processos, com a libertação provisória de 29 desses réus. Já na segunda vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, foram analisados 79 processos de réus presos provisoriamente. Destes, apenas 10 tiveram liberdade concedida e 4 deles usarão tornozeleira. Para auxiliar no mutirão, a Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas cedeu 50 advogados voluntários para auxiliar os defensores públicos a atender a demanda dos réus. De Manaus, no Amazonas, Marcelo Brandão. Obrigado, Marcelo, direto de Manaus. Ele pode voltar a qualquer outro momento com outras informações. Se você tem notícias da sua cidade, mesmo que não seja do transporte, seja em outras informações, pode participar também com a gente, trazendo a sua notícia. Nós vamos agora para mais informações, repórteres, né? Tem agora as informações internacionais também, sobre o presidente, é isso? Eleito? Vamos lá? As informações? Cadê? Não estou vendo aqui. Vamos esperar mais um pouquinho aí, chegando as informações dos amigos repórteres, também as notícias, as principais notícias internacionais, você acompanha também aqui na nossa programação. Enquanto estamos fazendo um contato de novo aí com os repórteres internacionais, deixa eu falar de mais nomes de amigos ligados aqui que eu não posso esquecer, né? Turiba, já falei. Alô, Carlos Rabelo. Estou esperando aqui, não inauguramos 2017 com a mensagem do Carlos Rabelo. Não chegou ainda, né? Cadê ele? Deve estar trabalhando demais, então, hein? Um alô aqui para o Adriano Souza Martins, ou o Adriano que trabalhou na Gontijo, né? Agora é o Adriano Souza Martins, lá de Minas Gerais. O Alex Oliveira, o Alex Zapata, o Alexandre Brito também acompanhando, a Ângela. Vamos aqui em ordem alfabética, mudando um pouquinho aqui, muita gente. Se eu não falar de você, é porque às vezes não dá tempo, né? Alô, Hélio Busólogo, é o primeiro busólogo do Brasil, é o Hélio Busólogo. E design também, entende muito de carroceria, sabe muito de carroceria. Alô aqui para o Hélio, acompanhando a Rádio Ônibus também sempre. Uma alegria ter o Hélio. Precisa falar mais vezes aqui, né, Hélio? O Hélio também, que é da revista Em Bus. Obrigado pela audiência. Agora a conexão feita, vamos com as informações sobre o presidente que assume, né? O presidente eleito que assume a presidência dos Estados Unidos nesta sexta-feira. Está chegando. O presidente eleito Donald Trump vai tomar posse no cargo de presidente dos Estados Unidos em cerimônia a ser realizada em frente ao Capitólio, prédio do Congresso norte-americano. O juramento de posse ocorre às 12 horas desta sexta-feira em Washington, 15 horas em Brasília, em cerimônia a ser transmitida ao vivo para todo o planeta. Depois do juramento, Donald Trump fará seu primeiro discurso já empossado como o 45º presidente dos Estados Unidos. Os eventos da posse vão durar 3 dias e começam já nesta quinta-feira com uma solenidade em que Trump comparecerá ao cemitério de Arlington, no estado da Virgínia, para homenagear os militares norte-americanos mortos em guerra. E terminam no sábado em uma cerimônia religiosa ecumênica na Catedral Nacional Norte-Americana. De Washington, José Romildo. Obrigado, José Romildo, direto de Washington. Mais um alô aqui para o nosso amigo fotógrafo Maurício Cardim, Feira de Santana, na Bahia, conectado com a gente. E esse ano 2017 promete muitas viagens para você. E Maurício Cardim, quando viajar, manda foto para a gente, claro, né? E vai falando aí da Rádio Ônibus, por onde você estiver em suas viagens. E parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho como fotógrafo, fotografando ônibus, trens, todo tipo de transporte, por onde ele vai, e lindas paisagens também. Maurício Cardim, ligado na Rádio Ônibus. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Radioonibus.com.br. Vamos de mais música na minha lista, que tem mais música na programação. Você pode enviar a sua também, os motoristas têm enviado e sempre que possível eu vou tocando aqui. Boa viagem para você. Alô, você com destino aí no interior paulista, você indo às praias, embarcando agora no terminal de Jabaquara, né? Você que tá indo para pro litoral. E como é que tá agora, hein? Ir para lá, hein? Tá chovendo também, não é? Com chuva é dureza, né? Camarada, espera suas férias, quando pega as férias, igual o Flávio, né? O Flávio é cobrador, tá de férias, mas férias com chuva não dá, né, o Flávio, né? Espero que você tenha conseguido curtir um pouquinho. Bom, essa música de fundo é linda, né? Vou colocar desde o início aqui, eu não sei quem pediu a música, mas vale a pena ouvir de novo. Vamos lá, desde o início. Boa viagem, Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia, a primeira Rádio Ônibus do Brasil, do mundo, Rádio Ônibus Internacional. Não tive a intenção de me apaixonar. Era distração e já era momento de se gostar. Quando eu dei por mim, nem tentei fugir do vício que me seu olhar. Quando pra pintar tudo azul do céu. Dava pra encher o universo da vida que eu quis pra mim. Linda música, Todo Azul do Mar, sensacional aqui na programação. Os nossos amigos motoristas, além de ótimos no que fazem, bons profissionais, têm bom gosto. Se você quer ouvir uma música especial, manda pra gente, seja romântica, seja animada, né? Qualquer que seja o seu estilo, pode mandar pra gente aqui e nós vamos tocando na programação. Mais um alô aqui para o nosso amigo Galdino. Alô, Galdino da JBL, ligados com a gente. Alô aqui o Dias também, o Dias, né? Trabalham juntos, o Galdino e o Dias. Formidável essa dupla, hein? O alô aqui também para o Matias e o Alves, outra dupla formidável da JBL. O Vieira, grande Vieira. O Vieira nunca tá triste, né? Sempre bem-humorado, né? É exigente, mas sempre bem-humorado lá. O Vieira, gente fera também que eu conheci da JBL Internacional. E o César. O César é o argentino que largou a Argentina para morar no Brasil. Não volta para a Argentina de jeito nenhum, disse ele. Amou o Brasil. Quase 20 anos aqui. E também é grande profissional lá da JBL Internacional. Em breve você vai ver os vídeos com a matéria desta empresa dando mais espaço firme na fé. A empresa que só fazia turismo agora está nessa nova empreitada da linha rodoviária em altíssimo nível e marcando presença. Onde passa o ônibus da JBL, todo mundo quer ver. E todo mundo quer viajar nela. Né? Isso que é bom. Tem que viajar mesmo, por isso que é importante uma bela pintura, um ônibus bonito, né? Sempre organizado, tem que chamar atenção mesmo. Então, você vai ver em breve no nosso canal do YouTube e aqui na Rádio Ônibus também, a reportagem completa dessa nossa viagem lá para a Argentina, a bordo da JBL Internacional. Aos pouquinhos eu vou falando o nome de outros amigos aqui, tá? Se eu não falei do seu, aguenta aí. É, quem tiver já na escuta vai me contando, ó, já tô te ouvindo, pessoal da JBL aí, equipe, vai contando aí. Para saber quem é que já está ouvindo. Às vezes ouve em horários diferentes por causa do trabalho, mas sempre que possível vai nos mantendo informado. Já já vou reprisar aqui o assunto do Rodolfo Risotto. Hoje ele falou sobre a linguagem das estradas que aumenta a nossa segurança. E tem assuntos bem legais. Antes, deixa eu colocar a Márcia Pontes aqui, que a Márcia foi brilhante mais uma vez ontem nas informações esclarecedoras. Né? A Márcia participou falando sobre o pedágio. A gente tem escutado por aí na internet, tem visto aí muita gente replicando, que como não tem nota fiscal, né, a gente não teria a obrigação de pagar o pedágio, que tem alguma coisa errada, que deveria ter nota fiscal para o pedágio também. Você já ouviu essa história? Já ouviu vídeo circulando na internet sobre isso? Será que isso é verdade? Será que isso é algo realmente que você mereça ficar replicando por aí? Compartilhando coisa que você às vezes não foi checar a fonte. Outra informação importante que estão sendo divulgada por aí nas redes sociais. Em algumas praças de pedágio, se tiver muita fila, muita demora, a operadora ali

Rodolfo Isotto, direto ao assunto. Agora mais uma dica, e dessa vez é dele, profissional do volante, direto de Espírito Santo, Eduardo Brum, na Rádio Ônibus. Se liga na dica. Olá, galera. Bom dia. Brum Brum de novo com vocês para mais uma dica. Bom, gente, a dica de hoje é a seguinte. Acertar aqui a camisa, né? Ficar bonitão, né? Bom, a dica para você hoje, amigo profissional, você amigo da van, você amigo taxista, você amigo do carro pequeno, amador. Essa semana recebi uma notícia muito legal. Nosso amigo Wagner Correia, mais conhecido como Vaguinho Guitar, já está trabalhando, está fazendo um freelance lá na Nova Opção Turismo. E nós sabemos a dificuldade que o Vaguinho, assim como eu também, passei quando saí da última. E os tempos estão difíceis, gente. Para você conseguir uma recolocação hoje no mercado, está muito complicado. Então, a dica de hoje para vocês é essa. Tenha fé. Tenha fé que você vai conseguir uma recolocação no mercado. Tenha fé que você vai conseguir um emprego igual o que você tinha antes, ou até melhor do que você estava trabalhando, para você que está desempregado. E para você que está empregado, que está pensando em sair, arrume outro emprego primeiro. Não saia sem uma recolocação. Procure um outro emprego que você acha que é melhor do que esse que você está trabalhando. Não saia, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Então, está muito complicado arrumar serviço. O Wagner ficou aí um ano tentando arrumar, e agora que conseguiu. Então, está muito difícil. Então, a dica para você, amigo profissional e amador, é essa. Fiquei muito feliz pelo Vaguinho Guitar, é meu amigo particular, uma pessoa de bom coração, uma família linda, e estava já aí há algum tempo desempregado, mas graças a Deus está lá em Porto Seguro, agora no freelance pela Nova Opção Turismo. Agradecer o pessoal da Nova Opção aí, que deu uma chance pro Wagner Guitar, pro Vaguinho Guitar. É isso aí. Então, Vaguinho, boa sorte nessa nova empreitada, e que Deus, com certeza, vai continuar abençoando você e a sua família. E para você, amigo profissional, se liga nessa dica aí, hein? Estamos em tempos difíceis. Não saia do seu serviço por qualquer motivo. Continue nele. Aqui fora está muito difícil. Então, se liga nessa dica aí. Tenha fé. Tenha fé, você que está desempregado, que você vai conseguir uma recolocação. E o abraço de hoje, então, vai para os meus amigos. Primeiramente, meu amigo Vaguinho Guitar. Vaguinho, com certeza eu sei que vai vir vídeos legais aí. Estamos esperando. Vaguinho, que é um grande incentivador dos vídeos do Brum Brum também, do Se Liga na Dica. E também para os meus amigos, está anotado aqui, além do Vaguinho Guitar, está aqui para Rosângela Carlos, lá do Ceará, para o Sebastião Melo, lá de Cosmópolis, em São Paulo, para o João Frauzino, lá da Paraíba, para o Carlos Eduardo, para o Dario Gonçalves, para o André Andrade, para o Fabiana Amorim e para o Felipe. Também aqui um abraço para esse pessoal todo aí que estão curtindo os vídeos do Brum Brum. Se liga nessa dica, hein? Fé em Deus. Tenha fé que você vai conseguir uma recolocação. E se você está empregado, não saia por qualquer motivo. E se for sair, arrume primeiro um emprego legal para poder sair do outro. Um abraço a todos e até a próxima. Se liga na dica, se Deus quiser. Curta, compartilhe. Veja os vídeos, vamos divulgar o nosso mundo rodoviário. Seja ele urbano, rodoviário, estrada ou do carro pequeno. Um abraço a todos, valeu e até a próxima. Valeu. Valeu, Eduardo. Muito bom, hein? Muito bom. Gente, às vezes você está no calor aí da emoção, do momento, não aguenta mais o chefe, o gerente, cansado. Acho que o gerente sabe menos que você. Aí você fica pé da vida, querendo mandar para aquele lugar, e aí perde tudo. Como é que faz, né? Não faça isso, fria a cabeça, deixa, né? E se foi dada a ordem, se precisar fazer o que ele está fazendo, faça, né? Depois você sabe que foi ele que mandou fazer, né? Não saia por qualquer motivo, e se precisar trocar, arrume primeiro antes de sair de onde você está. Que recado sensacional. Gente que sabe muito, está na estrada há bastante tempo, né? Já viu de tudo. Eduardo Brum, muito bom. Aproveitando, já que a gente está nessa série aqui de dicas, deixa eu colocar o nosso amigo Adilson Matos, instrutor. Ele mandou essa dica já faz um tempinho, mas que vale para os dias de hoje também. Estou aguardando as novas dicas chegarem aqui do Adilson Matos, que nos prometeu que esse ano 2017 vai estar mais pertinho da gente, né, Adilson? Instrutor, palestrante também, e pode estar visitando a sua empresa aí. O Adilson Matos, sempre com orientações importantes, informações, também no YouTube, é só procurar aí Adilson Matos. E aqui na Rádio Ônibus, ele traz mais dicas, orientações para o mundo rodoviário. Alô, Adilson! Olá, amigos. Olá, Henrique. Um bom dia a todos. Saudações rodoviárias aos meus amigos. Hoje eu quero falar um pouco do tacógrafo. Os amigos poderiam me dizer qual é a importância do tacógrafo e do disco diagrama? Bom, o tacógrafo, que é mais conhecido como TCO, é uma espécie de copiloto do motorista e é um registrador instantâneo e inalterável dos registros de velocidade máxima, tempo utilizado no percurso, distância, tempo parado em operação e também das rotações do motor. É uma espécie de caixa preta. Este equipamento é obrigatório para todos os veículos de transporte de passageiros, escolares e caminhões. Existe o tacógrafo digital e o eletrônico. O TCO digital utiliza uma fita diagrama e não o disco. O disco, por sua vez, é, além de tudo, um documento muito importante que tem que ser preenchido corretamente, sem rasuras, e é nele que fica os registros de velocidade, o trajeto percorrido, bem como os tempos de condução e também da parada do veículo. Ele pode ser retirado para efeito de fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal e também dos agentes da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que vão colocar a sua matrícula no verso dos discos, no caso da retirada. Muita atenção! Nunca retire o disco diagrama sem autorização da sua empresa, que pode ser considerado violação e está sujeito à punição e até uma demissão por justa causa. O disco diagrama é fundamental para ações judiciais de defesa em caso de acidentes, de ações trabalhistas e também de controle de jornada de trabalho. Portanto, não rasure, não dobre e respeite os limites de velocidade. Toda empresa tem que homologar o aparelho e fazer o ensaio em empresas especializadas, credenciadas aí pela Inmetro e também pela NTT, o ensaio cronotacógrafo, aonde o veículo passa por um rolo no eixo de tração para aferir a velocidade e receber o selo do Inmetro. Bom, eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas sobre o TCO e também estarei à disposição de todos para esclarecimentos. Um grande abraço e muito obrigado a você que curte a minha página e também a minha participação aqui na Rádio Ônibus. Obrigado, Henrique. Um forte abraço. Feliz Natal e bom ano novo a todos. Fiquem com Deus. É a mensagem do final de ano, mas que vale para todos os momentos, falando do tacógrafo, que importância que ele tem e quais os cuidados que você, profissional da rodagem, tem que ter com eles. Obrigado, Adilson, que esse ano 2017 também continuará com a gente com mais orientações. Se você quer saber mais, quer acompanhar o Adilson, procure nas redes sociais, Adilson Matos, Adilson Instrutor, ou até no YouTube também. Vários vídeos que ele vai falando, né, de diversos assuntos do mundo rodoviário, em especial para quem trabalha com o ônibus, transportando passageiros. Um alô para o David Sprozer. O David está dizendo que essa miniatura que eu ganhei aqui, aliás, que miniatura, hein? É tanta coisa que eu tenho para falar da Argentina, então às vezes eu vou falando aos pouquinhos aqui. É muita coisa que eu tenho para falar. E essa miniatura que eu ganhei aqui, linda. Ô Eduardo, depois você tem que me contar quem é que fabricou essa miniatura. Tem que dar os parabéns a ele, viu? Sensacional, um modelo lindo, lindo, lindo. Ele lembra para mim o Buscar um pouco, ele lembra um pouquinho a frente, lembra um pouco o Buscar, mas não é? É uma empresa que eu vi muito lá, que o Adilson, aliás, o David está dizendo aqui, ó, tenho certeza que é Metal Sul, Starbus 3, reconheci de longe, tem um amigo que de lá me manda muitas fotos de ônibus, com certeza ela tem muitas variedades mesmo, hein? Tem sim, viu, David? Tem. Eu fiquei encantado pelos ônibus urbanos e pelos rodoviários, achei bem diferente, curioso, né? As pinturas são bem coloridas, o ônibus é bem enfeitado. Metal Sul é lá da Argentina, mais uma fabricante, assim como Nicolo, que eu vi também lá, e outras mais. Verdade, estou vendo aqui agora a foto e vendo a miniatura, é realmente Metal Sul, certeza absoluta. Obrigado, viu, David, pela ajuda aí. É um modelo que foi feito aqui, que o Eduardo me presenteou. Olha que presentão que eu ganhei do amigo Eduardo, hein? Sensacional. Ele precisa vir em São Paulo aqui também para eu levá-lo como guia turístico aqui pela nossa cidade de São Paulo, como ele fez comigo lá em Buenos Aires. E só tem um detalhe. Conversei com alguns passageiros, hablei em espanhol, me virei lá e com mímica e falando também. E aí encontrei alguns loucos por coletivos, busólogos também lá na Argentina. E eles ficavam encantados, esses jovens, quando parava o JBL Paradiso 1800DD lá nos paradouros. Eles ficavam encantados, eles estavam viajando em um ônibus da Metal Sul. Só que eu perguntei a eles se não era bom o Metal Sul. Eles disseram, David, que não tem o acabamento que o Marco Polo tem, não tem a sofisticação, não tem a parte técnica que o ônibus da Marco Polo tem. Então é bom Metal Sul, porque é diferente para nós, mas eles lá, os passageiros estão loucos para viajar em Marco Polo. Quando tem Marco Polo, eles ficam felizes. Então os busólogos de lá estão dizendo que preferem Marco Polo do que Metal Sul, dizendo que está faltando mais qualidade na carroceria Metal Sul. Eu não viajei nela, nem entrei no ônibus, não tive essa oportunidade ainda, quem sabe da próxima vez. Mas é um ônibus diferente, realmente é bastante atenção nossa, que está acostumado com o G7 aqui no Brasil. Então, um modelo diferente que roda muito lá na Argentina. Mas para frente vou falar e vou mostrar para você os outros modelos que eu vi e que eu filmei lá na Argentina. Obrigado pela companhia de todos, vamos embora? Está na hora agora, né? Vamos embora, está na hora de encerrar o programa, já até passou da hora aqui. Está na hora a gente almoçar também, porque a gente não é de ferro, né? Precisa comer. E eu tenho outros trabalhos aqui na outra emissora também, que a gente precisa dar conta. Eu vou encerrar aqui com Ana Carolina, que está na minha lista musical para tocar. Boa viagem para você que está indo, está chegando, para você que vai embarcar agora, para você que está fazendo a manobra na garagem. Mais uma vez, o alô para o Galdino, que estava agora há pouco manobrando o ônibus, né? Alô, Adriano Rosendo, na nossa querida Catanduva. Alô, pessoal lá da Ariranha, ligados com a gente, interior paulista. Tchau, gente. Boa viagem. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Estarei ao vivo amanhã, a partir das 11 da manhã. Tchau. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais pura. Eu sei você vai rir da minha cara, eu já conheço o teu sorriso e o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse não cabe mais sermos somente amigos. Já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando fiz o que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. E te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso o tempo.